da luz que acende o olhar, vem das histórias que me adormeciam, vem do que a gente não consegue ver, vem e me acalma, me traz e me leva pra perto de você. Perto de você. Encontro Central, tocando a sensibilidade do seu coração. Agora, mais canções para você ouvir e se apaixonar. O amor está no ar, apresentamos Encontro Central. When the sand is hurling,